Autorização de pouso, azul 9542. Weather. Marcha autorizado, vento 070 graus com 1 norte, pista 17. 7, pouso autorizado. Zero 05, azul 9542, Libéria esquerda, mantenha a tarde para Lima, chamou uma 219. Esquerda Lima, chamou 219. 19. Tem 42, ciente, táxi autorizado via Alfa, corrijo, via Pátio e até o Pátio 3. Via Pátio 1 e Pátio 3, quase o Pátio 2. Autorizaria o 9542 fazer um check de equipamento aqui sem acelerar motores? Afirmo. Olha.